0909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se é pobre, meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site. Porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Misericórdia, Senhor, é o que clamamos com o terço que acabamos de rezar. Primeiro eu quero agradecer àqueles que rezaram comigo. Rezaram ao vivo, alguns. Outros, em suas casas, começaram a dizer: Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho. Nesta quinta-feira, misericórdia, Senhor, de nós. Tenha misericórdia dos pecadores e tenha misericórdia daqueles que nosso coração é incapaz de perdoar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Elisângela de Lima Ferreira, moro na cidade do Crato, no Ceará. Padre, estou ligando para dar o meu testemunho que alcancei na novena de São Judas Tadeu. Padre, meu marido trabalhava numa empresa onde o seu chefe era muito rigoroso com ele. Às vezes perguntávamos a Deus o porquê de tanta brutalidade, de tanta arrogância sem meu marido merecer. Então, meu marido resolveu sair do emprego. E eu pensei, meu Deus, tanta conta para pagar e umas coisas que a gente estava devendo e meu marido vai sair agora do emprego. Aí, tudo bem, ele saiu e ficou em casa. Quando começou a novena São Judas Tadeu, colocava todos os dias sua carteira diante no rádio para o Senhor abençoar e pedia que São Judas Tadeu intercedesse por ele para ele arranjasse um novo emprego. Padre, no sétimo dia da novena, meu marido foi chamado para outra empresa e está trabalhando. Obrigada, Jesus. Obrigada, minha Nossa Senhora, por esta graça recebida. Obrigada, meu São Judas Tadeu, pela graça recebida. Deus abençoe, querido. Um abraço a você, que Deus a proteja. Um abraço ao povo de Crato. Filhos queridos, vamos juntos escutar o que Deus tinha a nos dizer nessa quinta-feira. Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra, precioso assim. Quem sabe o valor. E o texto de hoje, nesta quinta-feira, Lucas 12, 49 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vim lançar fogo à terra. Mas o que posso desejar se ele já está aceso? Devo ser batizado num batismo? E quanto anseio até que ele se cumpra? Julgais que vim trazer paz à terra? Não. Ao contrário, vim trazer separação. Pois de agora em diante haverá, numa mesma casa, cinco pessoas divididas. Três contra duas, duas contra três. Estarão divididos o pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje não é muito fácil compreender, não. Fala que o reino causa uma cisão. Que o reino de Deus provoca rupturas. Rupturas não porque Jesus veio trazer a divisão pela divisão, mas a divisão que é fruto da obediência, é consequência natural. Quem é obediente a Deus, Jesus foi, acaba criando inimizades, não porque quer, mas como consequência. E às vezes, inimizade não significa uma pessoa má, significa uma pessoa certa do que quer. Acredite, alguém que quer agradar a todo mundo não agrada a ninguém. Quem vive em cima do muro é preguiçoso e é omisso. A partir do momento em que nós tomamos uma decisão, nós ganhamos amigos e, na grande maioria, mais inimigos. Seguir Jesus significa fazer opção. E na vida a gente acaba tomando sempre opção. Você tem a opção. Quando você toma uma opção, você fecha a porta para as outras, não é? Senhor, no teu seguimento, no discipulado, ajudai-nos a ter a opção certa. Hoje é quinta-feira e a igreja nos ensina o valor da Eucaristia. E foi ele que disse: venham a mim todos vós que estáis cansados, abatidos, e eu os aliviarei. Ao olhar a hoste assanta, elevada no altar. Eu aproveito a oportunidade para perguntar: como é que está a tua vida eucarística? Você tem comungado? Você tem participado? Mas não é só comungar por comungar, porque às vezes eu percebo, desculpa, mas as pessoas vão, entram na fila porque todo mundo entrou. Você tem comungado com a devida preparação? É o Senhor. É o Senhor que me acolhe como seu doce amor. É o Senhor que tão perto você pode tocar quando comunga. Que tão perto eu posso tocar. É o Senhor que agindo em mim, em você, está. Gosto muito dessa segunda parte. Presta atenção na letra, você vai saber por quê. Presta atenção. Foi nosso Senhor que nos disse. Foi Ele que nos acolheu. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pasto, foi movido em compaixão. Ele convidou. Que o convite então lançou. Venham a mim.